adianta tentar desistir. Eu sempre vou insistir, você não pode recuar. A sua vida tem sido tristeza, mas tenho plena certeza que ela um dia vai mudar. Os problemas que hoje te afligem vão servir de experiência pra você depois contar. Se você trilha uma estrada de espinhos, você não está sozinho, tem alguém pra te ajudar. Cansado de sofrer desilusões, você vive a perguntar assim: a vida para mim perdeu sentido, será que Deus se esqueceu de mim? Porém, nosso Deus nunca te esquece e nunca virou as costas. Ele é Deus forte e poderoso, está te ouvindo e traz respostas. Está difícil encontrar a saída para as agruras dessa vida, ouça o que eu vou falar. Só Jesus conhece o teu sofrimento, e essa dor, esse tormento, com certeza vai passar. Em meio às lutas que estão acontecendo, você sofre aprendendo e vai levando sua cruz. Pois nesse mundo muitos sofrem perseguidos, pense, nunca é vencido quem confia em Jesus. Cansado de sofrer desilusões, você vive a perguntar assim: a vida para mim perdeu sentido, será que Deus se esqueceu de mim? Porém, nosso Deus nunca te esquece e nunca virou as costas. Ele é Deus forte e poderoso, está te ouvindo e traz respostas. Ele é Deus forte e poderoso, está te ouvindo e traz respostas.